Eu tenho um grupo que me segue aonde eu vou, e tudo que eu pedi eu sei que vão me dar. Eu tenho irmãos que não são da minha mãe, e é por eles que eu brindo champanhe. Eu tenho muito mais do que um dia eu já sonhei, e eu nem tô pensando alto demais pra te dizer. Eu amo isso, eu me sinto mais vivo, eu me sinto invencível, eu me sinto incrível, eu não sou mais invisível. A fama vai te levar no topo e te dar um carro que você nem sabe falar o nome. O ego vai te fazer se sentir bem, ou talvez bem mal por não ter ninguém. Mas essa não é minha história, eu não sou assim. Sei onde eu tô, eu aprendi sozinho. Com esse limão que a vida te dá, você também planta e colhe os frutos de um bar. É arte de fazer se ninguém vê e mostra resultado. Investimento dobrado, pimenta no olho do estado. Fazer dinheiro é tipo foder mais gado. Do jeito que eu faço, a grana me vê lobaba. A cá vira chave de fenda na mão certa. Fuzil vira fim de um jovem na mão errada. Não existe tutorial pra tirar água de pedra. Não existe manual pra quem vive do nada. Queria um conselho, eu disse nem tem. Mas se quer um, eu digo mantém. Eu tentei avisar e ninguém me ouviu. Eles tiraram, foi onda com a cara do Rio. Erra uma vez é humano. Erra duas vezes pode errar. Erra três vezes é burrice. Duvidar de mim é um erro que Deus não vai te perdoar. Eu tentei ser legal com vocês, mas esse foi o último ano. Tentei ser bom pra mim mesmo, eu fiz isso no último ano. Falei sério com quem achou que um dia eu tava brincando. Nunca, nunca, nunca, nunca abro os olhos de um menor que tá sonhando. Little bitch, yeah. Little bitch, yeah. Little bitch, yeah. Little bitch, yeah. Olha no meu olho, aceita. Leu, bitch. Hoje tu atura ou surta. Leu, bitch. Hoje tu se cala, escuta. Leu, bitch. Vou te dizer o motivo pelo qual nada do que você falou tem me atingido. Eu nasci blindado e no dia do parto o médico me olhou e falou que eu ia ser rico. Leu, bitch. Pode me xingar à vontade no seu Twitter, Insta, Face, Zap, Grand, tanto faz. Se tu tem inveja do que eu tenho, então prepara o rabo que daqui pro final do ano vai sentir bem mais. Fiz esse verso pequeno, tamanho insignificante da preocupação que eu tenho. Te vejo na linha de chegada, aquela que eu cheguei em janeiro e tu só vem no próximo dezembro. Se ajoelha, little bitch, olha no meu olho, aceita. Little bitch, hoje tu atura ou surta. Little bitch, hoje tu se cala, escuta. Little bitch, então vou te dizer o motivo pelo qual nada do que você falou tem me atingido. Eu nasci blindado e no dia do parto o médico me olhou e falou que eu ia ser rico, little bitch.